É, rapaziada da quebrada. Pensou que nós tínhamos esquecido de vocês, né? Que nada, doido. É nóis. DJ, aperta o play pra mim decolar. Na rima eu vou voar sem sair do lugar. Meu ponto de partida, quadra, minha vida, quadra, minha área. Lugar onde aprendi que a escola não ensinava. O asfalto aqui demarca a fronteira. Campo do América, piedade, aí, barreira. Valeu a estadia, um salve pros limpeza. Meu rap vai além da vingança, do ódio das tretas. Saúde e dia melhor pro mano Cláudio e família. Estica a batida que eu vou dar um balão. Alagadiço, Novo Barroso, Jardim Castelão. Pio Doce, Pau Pelado e aí Lagamar. Pode acreditar, eu tô ligado que a consideração é a hora que chegar. Aerolândia, maravilha, galera do piloto. Dispensa oitão contra os irmãos que o inimigo da favela é outro. Montese, Vila União, Jardim das Oliveiras. João 23, Jardim América, Antônio Bezerra. Meu rap voa longe de norte a sul. H23P e aí Pirambu. Oitão Preto, Santo Inácio, Colônia, Goiabeira. Ari, Evanildo e a Rapa do Siqueira. Favela coligada, se essa ideia rende. Periferia é uma só, a estrutura treme. Essa vai pras parceiros e pros camaradas. Esse é nosso tributo às quebradas. Eu sou daqui, sou de lá, favela é meu mundo. Vem com a gente na viagem, respire fundo. Essa vai pras parceiros e pros camaradas. Esse é nosso tributo às quebradas. Eu sou daqui, sou de lá, favela é meu mundo. Vem com a gente na viagem, respire fundo. Aqui o som não para, aumenta o volume. Carlito, bairro Weller e muita gente de atitude. Manda caro FM, rap no ar. Chiquinho, Silvio, Lobo, som não pode parar. William, Lúcia, Negra, influência. Nação Maracatu, do Jardim Iracema. Álvaro, Wade, Par de Andrade, Santa Terezinha. Cachelo Encantado, Verdes Mares, Serrinha. Cidade 2000, serve luz, Proafa. Força pro pessoal que tá do outro lado da muralha. Quem canta, os males espanta. Lagoa Redonda, Curió, Messejana. Juventude de atitude, não fica de bobeira. Padre Chico, Patrícia, Conjunto Palmeira. Rádio Nossa Voz, CDV, Herbert de Souza. Consciência crítica, break que não fica à toa. Remando contra a maré, Bom Jardim, só gente boa. Que nunca aparece na tela do Plim Plim. H2 Pan, Pantanal, sempre foi e será até o fim. Granja Portugal, Henrique Jorge, Bom Sucesso. Conjunto Ceará foi onde eu vi o hip hop de perto. Avenida G, núcleo da sociedade. Fechando o cerco, liga os extremos da cidade. Baixa Pau, Parangaba, de Armacedo, Tancredo. Edson Queiroz, Santa Fé, a paz entre nós é o segredo. Vem comigo, segue a trilha. Zé Walter, Riacho Doce, seja bem-vindo à família. Rap é o som que embala o tributo da periferia. Essa vai pras parceiros e pros camaradas. Esse é nosso tributo às quebradas. Eu sou daqui, sou de lá, favela é meu mundo. Vem com a gente na viagem, respire fundo. Essa vai pras parceiros e pros camaradas. Esse é nosso tributo às quebradas. Eu sou daqui, sou de lá, favela é meu mundo. Vem com a gente na viagem, respire fundo. Tum! Hip hop bate forte em Paraipaba, Guaramiranga, Juazeiro do Norte. Filma o movimento pela paz cada vez mais. Só break violento, grafite é a mensagem, o rap é o pensamento. DJ Dono não demora, aciona o MK. Contagem regressiva pra bomba detonar. 5, 4, 3, 2, 1. Viva São Bento, Cearense, Maracanaú. A volante de atitude, louco, é pesada. Em qualquer quebrada, Electric Beat, Maranguape bem representada. Alta Alegre, seu Batista e seu Marcelinho. Aí Eduardo, só os guerreiros no Acará. Cozinho, só quebrada, por nós considerada. Cidade Nova, Gereissati, 1, 2, 3, Pajussara. Quem é do bem, bem fica, Dani Preta, forte. Valeu todo o pessoal da 107.9. Se liga, Universitária FM. Josélia, pro que der e vier, é gente da gente. Valeu Marina pro somar, sempre no esquema. Fala Favela, Terra Azul e Fundação Cepema. Vou sair fora, DJ doido, prepara a estrada. Cabeça de gelo, tranquilidade, rapaziada. Se o balão não rolou na sua quebrada, a vida segue e na caminhada a gente se encontra. Espalhem a paz, fiquem com Deus, tá valendo a força. Essa vai pras parceiros e pros camaradas. Esse é nosso tributo às quebradas. Eu sou daqui, sou de lá, favela é meu mundo. Vem com a gente na viagem, respire fundo. Essa vai pras parceiros e pros camaradas. Esse é nosso tributo às quebradas. Eu sou daqui, sou de lá, favela é meu mundo. Vem com a gente na viagem.